Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999 e no dia 13 de março vai completar 20 anos de existência. Esse programa foi criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E para que haja um encontro pelas mídias sociais, temos uma página no Facebook, onde você pode acessar e convidar os seus amigos para ali trocar informações, ver um farto conteúdo, tanto científico como filosófico e religioso. Como sempre trazemos aqui, uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. É um livro de Chico Xavier, em que o espírito de Emmanuel, utilizando a mediunidade do Chico, escreveu, são perguntas e respostas que trazem grandes ensinamentos para todos nós. E hoje eu selecionei a questão 351, que significa, que é a pergunta feita assim: como entender, abre aspas, o amor a nós mesmos, fecha aspas, segundo a fórmula do Evangelho? E Emmanuel responde: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de alta adoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 20 de janeiro de 2019, uma linda manhã do verão brasileiro, aliás, um tempo quente, muito diferente de outros verões. Esse verão tem sido muito quente, Não está sendo fácil para todo mundo, mas estamos aqui num ambiente muito agradável e estamos em condições de realizar um excelente trabalho aqui com vocês e contamos com a troca de informações e de perguntas entre nós que aqui estamos e vocês que estão aí ouvindo o nosso programa. E como exercício de reflexão, trouxemos hoje uma página do livro Emmanuel, no seu capítulo 31, o último tópico em que fala missão do Espiritismo. Nessa primeira pergunta falamos desse amor a nós mesmos, qual seria a melhor maneira de manifestar esse amor. E aqui temos a missão do Espiritismo. E Emmanuel, em 3 parágrafos, de maneira muito clara e objetiva, escreve assim: em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual, que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Como sempre, agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Amar a nós mesmos significa aquilo que Jesus nos pediu: que brilhe a vossa luz entre os homens. E nós conseguimos nos amar quando nós, utilizando os preceitos espíritas, entendendo a missão do Espiritismo, nós possamos, antes de divulgá-la, aplicar às nossas próprias vidas. Quando nós assimilamos isso, e eu estou certo que já assimilamos bastante disso, falta somente aplicá-la. Aplicamos uma parte, mas falta aplicar ainda muita coisa em nossas existências. E essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho. E enquanto divulgamos, nós vamos interiorizando aquilo que nós estamos pregando a outras pessoas. Então que a gente aproveite cada programa desse e raciocine, pense, reflita sobre aquilo que nós estamos enaltecendo, estamos divulgando, estamos exaltando. Aplicando isso às nossas vidas, nós estaremos nos amando. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está aqui na técnica de som nos ajudando. E bom dia a você que já está aí conectado junto conosco nessas boas reflexões do domingo de manhã. Estamos aí com 25 pessoas conectadas conosco agora. O Luiz hoje mandou um monte de convite para o pessoal nos acompanhar. Ficou aí a manhã toda fazendo esse trabalho. Nos ajude, né? Faça essa corrente aí do bem, aí convidando mais pessoas a curtir a página e a ouvir os programas. Esse programa, além de estar ao vivo agora, ele também é retransmitido em outros horários. Você pode encontrar em outros horários. Daí você escutou, gostou, indica para um amigo, faça essa divulgação. O principal assunto, Geraldo, que eu reflito filosoficamente é o amor. Eu tenho estudado e lido sobre isso há muito e muito tempo. E quando você traz para nós o primeiro texto, né, como entender o amor a nós mesmos, muitas vezes as pessoas elas acham que isso é egoísmo, mas muito porque a Igreja Católica, por muito tempo, criou essa barreira do auto-amor. Ela, através de toda a sua pregação, ela foi falando assim, não, que o amor principal é o amor ao próximo. Não quero diminuir o amor ao próximo de forma nenhuma. Mas a partir do momento que você se ama, compreendendo a ideia de autocompreensão, entendendo seus limites, suas potencialidades, quando você se ama do jeitão que você é, você começa a irradiar no seu entorno esse amor. E as pessoas começam a ver em você um exemplo de irradiação de amor e vão se transformando por esse comportamento. Então, se tem uma fórmula certeira para a transformação do planeta num planeta amoroso, é o auto-amor. Porque a partir do momento que todos nós nos amamos, a gente se transforma. E se a gente imaginar lá do Evangelho, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você também não consegue amar o próximo, você também não respeita o próximo, também não entende o próximo. Então, o auto-amor é a essência da maior caridade que pode ter. É uma lembrança importante que você traz, e daí, juntando com o texto da missão do Espiritismo, onde ele fala que é uma doutrina de amor. É uma doutrina que nos evoca a autotransformação, a nos lapidarmos, a nos aperfeiçoarmos diariamente, constantemente, para que esse amor brilhe em nós e seja a essência da nossa vida. E é lindíssima essa mensagem. Eu achei interessante os dois textos. O texto inteiro é muito bonito e dá para a gente falar até de parágrafo por parágrafo. Mas no último parágrafo dessa pergunta, como entender o amor a nós mesmos, o Emmanuel fala assim: necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos. Então, se nós necessitamos encarar, o que está acontecendo que a gente não encara? E o que é encarar? É eu ficar de frente a você, encarar, é rosto com rosto, olho no olho. Então, o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas tem a informação de que necessita crescer. Ela tem até consciência de qual deve ser o caminho, mas não faz. Ou se faz, faz pouco. Ou se faz, faz pela metade. Ou se faz pela tangência. Mas aquela decisão de eu vou me mudar, claro, gradativamente, mas esse encarar não há. Porque todos nós, e mais tarde a gente vai ver aqui, o orgulho e o egoísmo domina a maioria das nossas atitudes, sem que a gente perceba. E a gente não consegue encarar esse momento de se transformar. Porque tudo na vida, Luiz, tem um preço. Você quer se mudar? Legal, mas vai custar um pouco. Você vai ter que passar alguns apertos. E ninguém quer comprar essa briga agora, porque está tão bom do jeito que está, né? Deixa como está para ver como é que fica. Está confortável. E quando a gente começa a ver esse texto do livro Emmanuel, ele dá dois destaques. Que eu gosto de pegar esses detalhes. Ele fala assim: nós precisamos aquilatar o valor do Espiritismo. O que é aquilatar? É apreciar, é observar, é raciocinar sobre. Então, quando você lê a obra espírita, você tem que ler, e aí você faz essa pergunta que ele faz aqui no final, essa afirmação. Você tem que entender o sentido da doutrina. Qual é o sentido? É trazer novas informações, tanto que é a revelação. Então ele trouxe muitas revelações. Você sabe das revelações, mas por que não pratica? Eu falo isso para mim mesmo, não é para você que está ouvindo, mas para eu. Por que não pratica? Porque certamente essa doutrina do ego, essas características que ainda determinam muitas das nossas atitudes, impedem ou dificultam. para que a gente transforme o Espiritismo naquilo que o Allan falou. Você ser o exemplo e você irradiar esse amor. E o Luiz, finalizando, ele agradece tudo isso porque é a chance que nós temos de melhorar tudo aquilo que já foi construído no passado. Porque todos nós estamos tendo uma bênção muito grande de ter diante dos nossos olhos essa obra maravilhosa. Muito bem, sempre lembrando que essa é uma das buscas do programa Visão Espírita, que é o estudo, a pesquisa. Então a gente divulga que isso seja feito dentro do Centro Espírita, com todos os dirigentes. Geraldo, deixa eu enfatizar uma coisa aqui. Por que que o Espírito Verdade nos incitou a instruirmos-nos? Exatamente porque o Espiritismo nos traz responsabilidade. Sim. Entendeu? E grande parte das pessoas querem fugir a essa responsabilidade. Então, como elas querem fugir a essa responsabilidade, se elas desconhecem, não precisa ter responsabilidade. Entendeu? Então é melhor Simples. Desconhecer a doutrina, porque a doutrina só nos ferra. Cada vez que a gente lê, a gente assimila e adquire a consciência. Uma coisa, quando você fazia sem ter consciência. Agora não. O Espiritismo clareou. O cara fala, eu errei porque eu não sabia. Não, você errou porque você sabia e insistiu. Então, o Espiritismo, ele nos incita ao progresso, à evolução. Porque o mecanismo é muito natural. Você adquire a consciência, você faz e sabe que está errado. Aí a tua consciência pesa. Você repete e sabe que está errado, a tua consciência pesa até uma hora que você cria vergonha na cara. Aí encara. Aí você diz assim, sabe de uma coisa? É melhor eu mudar do que ficar com essa consciência pesando a vida toda. E eu cito isso no exemplo daquele livro que eu fui emprestar para aquela determinada senhora. E ela disse assim, você está louco? Ela não quis ler, ela leu uma página e entendeu o que era o Espiritismo. E ela disse assim, se eu tiver consciência disso, eu estou ferrada. Porque aí eu vou fazer as mazelas que eu faço com consciência, aí eu estou ferrada, porque aí a minha consciência vai pesar. Como pesa ela se ela bater no rosto de uma pessoa? Entendeu? É a mesma coisa. Então o Espiritismo tem esse agravante. E é por isso que as pessoas fogem dele. Por que você acha que a igreja não quis divulgar o Espiritismo? O Espiritismo surgiu no seio da igreja, mas ela entendeu. É muita responsabilidade, eu vou estar ensinando os outros e vou ter que fazer. Então é melhor não saber. Esse é o grande ponto. Por isso que eu repito sempre, se o Espiritismo tivesse sido divulgado pelas religiões que tinham a massa e podiam divulgar a coisa com intensidade, o mundo teria sido outro. Imagina o Espiritismo sendo ensinado nas escolas. Mas, Luiz, mas a gente tem que lembrar também que Jesus nasceu entre os judeus. E foi também expulso. E foi também, teve que surgir seguidores do cristianismo. Allan, Deus faz tudo de forma racional. Colocou Jesus no seio da religião judaica porque era a forma melhor de difundir a nova filosofia. Era mais forte. Exatamente, assim, era o local melhor mais estruturado. Né? Estrategicamente era o jeito. O Espiritismo é a mesma coisa. Mas o plano dos homens não é o plano de Deus. E surgiu na França, né? Um baita país do século XIX lá. Não, era uma potência, né? Era a potência da época. Muito bem, meus. 9h50. Peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. É um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Hoje a lição é a 174, com o título Plataforma do Mestre. Começa com uma citação de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ele salvará seu povo dos pecados deles. E Emmanuel comenta: em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Olha, essa lição é fantástica. Ela tem uma informação filosófica, estratégica, mas assim é fora de série. Ele compara com um exército. O general, ele tem uma estratégia, ele passa essa estratégia aos seus comandados, mas aqueles que governam os comandados, eles passam etapas. O comandado não tem ideia do todo. Ele vai realizando conforme vai vencendo cada etapa. Então ele faz, de uma forma quase cega, aquilo que o sargento mandou. O sargento, às vezes, também não conhece tudo. Então, Na igreja aconteceu a mesma coisa. É os papas, os cardeais, os bispos passam aos fiéis aquilo que eles querem, no sentido de que os fiéis se deixem conduzir de forma disciplinada, mais favorável possível. Então, por exemplo, a questão dos cerimoniais na igreja, não foram os fiéis que introduziram. Os fiéis receberam, e a história nos conta, que foi em função do grande advento da entrada dos imperadores na igreja, que por terem introduzido na igreja muitas criaturas vindas do paganismo, aquelas criaturas não têm ideia do cristianismo e elas tinham que ser obedientes a alguma coisa que fosse disciplinar. Então, introduziram as cerimônias porque ficava mais fácil governar os pagãos, que foram se tornar os novos cristãos. Agora veja, com relação ao espiritismo, o que, que o Espírito Verdade fala, não para a FEB, ele fala para o primeiro cara que pega um livro espírita: amai-vos e instruí-vos. Vai buscar a estratégia da fonte. E o general é a codificação. Cada adepto tem condições e tem contato direto com a codificação. Nenhum centro espírita pode fazer alguma coisa o que quer do espiritismo. Porque se ele tem pessoas que lá militam e conhecem a doutrina, assim, pera um pouquinho, isso não é espiritismo. E nós há pouco tempo estávamos discutindo aqui a respeito do reiki, disso, daquilo. Entende? Quer dizer, então não tem como introduzir paramentos na doutrina espírita, porque ela é muito bem definida, é um corpo de doutrina. Não precisa. Não precisa. E os espíritos amarraram a coisa muito direitinho. A base, o que foi feito de uma forma criteriosa e de uma forma perfeita, o Livro dos Espíritos. Sim. Que vários sábios foram concordantes a respeito do mesmo assunto. Aquilo, então, é a verdade. Aquilo lá é o parâmetro. Então, a doutrina espírita tem todos os elementos para popularizar o cristianismo. Porque as pessoas têm contato direto com a estratégia do general. Ninguém pode mudar. Ninguém pode enganar. Ninguém pode trazer um cunho pessoal àquilo que o general mandou fazer. Porque todos os soldados sabem o que o general quer. Então, essa lição eu acho que realmente é fora de série. E eu até vou rever, Alan, depois você me passa o número, porque eu quero ver como eu cataloguei isso aí, porque aí tem muita, muita informação. E tem mesmo, meu amigo Luiz. A essência dessa lição, ela, se for realmente observada, ela é transformadora. E se nós pegarmos aí os dois textos que o Geraldo trouxe antes, que é do autoconhecimento para se amar, né? Com esta boa nova, né? Eu gosto dessa frase aqui que ele coloca, ó. A boa nova, todavia, é muito clara. É simples. Não tem que elucubrar muito. Ela é o que é, tá aí. Se ame e ame ao próximo. Aí o resto que a gente estuda da doutrina são fenômenos, são acontecimentos que a gente vai entender o mecanismo, né? Se você pegar hoje a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, torcer para tudo isso virar uma palavra só. Qual que é a palavra essencial? É amor. Todas essas obras, elas visam, e já visaram e visam ainda, continuam visando, né? Que a gente ame, né? Que o amor seja a nossa... E Jesus sintetizou assim, né? É. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo quanto a ti mesmo. Mas agora se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Como a si mesmo. Então, você tem primeiro se amar. Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Não ama. Né? Então, quando... a gente vê alguém agredindo o outro, falta amor naquele coraçãozinho. Alain, eu repito muito isso, Alain. A gente vê na televisão, e todos nós já assistimos, ali na Praça da Sé, está aquela multidão, tem 1000 pessoas na praça. Os trombadões resolvem atacar um velho. Ataca, fica só o velho e os trombadões. Povo, pulveriza, foge. Não pode. Eu sou velho, mas vou aprender, vou apanhar junto com o velho. Quero ver vocês baterem em 2. Aí outro pensa a mesma coisa, quero ver vocês baterem em 3. Quero ver vocês baterem em 500. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, isso é egoísmo. Se eu estivesse lá, eu queria que os 500 estivessem junto. Então como é que eu posso deixar o velho sozinho? Eu tenho que me misturar, eu tenho que ir lá e dizer assim, vai ter que bater em 2. A gente tem que se posicionar. Tem-se. Você lembra que há muito tempo atrás nós comentávamos das praças? É isso. As praças, hoje em dia, que eram um ambiente de frequência familiar, acabaram virando, e a Praça da Sé é uma delas, acabaram virando o encontro de marginais. Mas por quê? Porque as pessoas de bem saíram de lá. Então, quando a luz sai de um ambiente, o que, que sobra lá? A escuridão, né? Então, nós precisamos iluminar esse ambiente comum, que é toda a vida que a gente está. Agora, hoje, essas tecnologias que vieram, em vez de ajudar a estar naquele local, nos enfiaram para dentro de casa. Então as pessoas estão lá escondidas dentro de casa e a rua está ficando deserta. Perdemos a oportunidade de convivência saudável. O meu pai conta que os moços e moças iam paquerar na praça. Os moços andavam num sentido e as moças no outro, para eles irem encontrando com o olhar. Alain, vai aqui em Charqueada, eu acho que ainda tem isso. Tem 3 giros na roda, na praça. Eu não sei se ainda tem, mas há pouco tempo eu vi isso lá. Então tinha a volta dos cowboys, a volta das moças, a volta dos rapazes, entende? Então a praça cheia de gente e todo mundo girando, que é para se encontrar. Se encontrar, se ver, né? E isso é através dessa convivência que nós aprendemos a nos amar. Porque quando você começa a perceber a dificuldade do outro em viver, em ser, em estar, você começa a entender os seus limites também, começa a se respeitar nas suas ainda incapacidades, né? Você começa a viver pelo ser real que você é e para de sonhar com aquele ser ideal que você ainda demora a ser, né? O único ser ideal que é nosso modelo e guia, que nós tivemos o contato aqui na Terra, foi Jesus. O resto somos nós, seres reais, com nossos limites, com nossas capacidades, e muitas vezes muito limitadas. Mas quando olhamos para nós com amor, o amor, segundo o próprio Jesus, cobre a vastidão dos pecados do mundo, não é assim que se fala? Então será que eu consigo me rever e amar mais? Enquanto vocês falaram, eu estava pensando no seguinte. Quando você vai fazer uma prova, no vestibular, seja qualquer coisa, o que que o professor nos ensina sempre? Você precisa entender o que está sendo perguntado. O que que ele, aonde ele quer que você chegue? Então você tem que ler com muito cuidado a pergunta para saber encontrar a resposta. Então o exercício que todos nós estamos fazendo é tentando ler. Então, essa frase de Mateus é: ele, Jesus, salvará seu povo dos pecados deles. O povo continua com o pecado. Quando Jesus vai salvar, não é que vai haver um fenômeno mágico, uma remissão. Uma esponjinha. Deletou todos os pecados. Pronto, agora não tem mais pecado. Minha dívida com o Serasa espiritual não existe mais. A partir de agora, só alegria. Não, esse tipo de atitude não tem. E aí você vê que o Emmanuel, no final, ele coloca assim: anunciou-nos a celeste revelação que ele viria nos salvar dos próprios pecados, libertar-nos da cadeia dos próprios erros. Como é que ele vai libertar alguém se alguém está preso à cadeia? É que ele vai dar alguma chave para que você possa abrir essa cadeia e você sair. A ação é sua. Ele traz a chave e lhe entrega a chave. É você que sai da cadeia. Afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Então nós, sem que nós percebamos, quando a gente estuda um pouquinho de psicologia, nos seus mínimos gestos, você dá notícias de quem você é. Do seu egoísmo, dos seus preconceitos, das suas vaidades. E essa é uma cadeia que você está presa. Então não é que Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados. Não, não está não. Ele vai te dar a chave, você é que se liberte. Mas a igreja que criou essa esponja, quando disse que Jesus na cruz, em dando o seu sangue pela humanidade, ele apagava os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Está tudo resolvido. Está tudo. E por isso Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele instante, ele, sobre o peso dos pecados da humanidade, se tornou humano. Então você veja a astúcia daqueles que comandam, dos coronéis, né? Para fazer com que a humanidade aceite seu raciocínio. Entende? Apresentar uma mágica. Você aceita Jesus como o seu salvador, seus pecados estão lavados. Pô, quer melhor coisa com isso? Por que você acha que veio o hábito de uma vez na igreja por semana? Não, eu vou lá cumprir minha obrigação. Eu vivo a minha vida o mês todo e uma vez por semana eu vou na igreja. Peço perdão. Entende? Quer dizer, a coisa não foi à toa. E esses são os soldados que receberam essa instrução dos comandantes. Da época, né? Da época. Nós não podemos usar a religião para deixar nossa consciência nela e sair fazendo as atrocidades no mundo. Apontava, eu já comentei aqui no programa, Hannah Arendt, sobre o conceito do mal banal que Isso. tem em nós. A gente muitas vezes acha que está fazendo o bem e sem questionar, sem se autocriticar, está fazendo o mal. O importante é amar. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 8 minutos. Você que está nos ouvindo, você pode nos ouvir pela internet ou pelo aplicativo que você pode baixar no seu celular. Está tendo todo um trabalho para qualificar, melhorar esse nosso aplicativo no sistema Android. Então, divulgue aos seus amigos, fique nos ouvindo. Vamos fazer essa corrente do bem ouvindo o programa Visão Espírita. Muito bem, meus amigos, agora com 10 horas e 9 minutos, estamos preparados para começar o principal bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da obra de Kardec. E estamos aqui, vamos finalizar esse capítulo 1 da segunda parte, que fala sobre a morte, o passamento. E hoje vamos fechar o tema com assuntos muito interessantes. A gente não vai ler tudo, senão fica meio cansativo, mas vamos começar agora do item 12, estamos falando da morte. E eu vou fazer provocações ao Luiz e ao Alain sobre a morte violenta. Você recebeu o artigo que eu te mandei, né, que eu tinha falado, daquele médico, médium? Mandei pela internet. Pela internet, então. Você não vê os teus e-mails, né, seu safado? Mas sobre a morte violenta. A morte violenta é aquela em que o indivíduo, subitamente, é retirado do corpo. E aí o Kardec dá um destaque, eu vou ler só esse começo, depois eu faço perguntas ao Luiz e ao Alain. E dando continuidade, o Kardec escreve assim: na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial ha começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Então eu pergunto ao Luiz: essa morte súbita, seja por um acidente, por um assassinato, por uma queda, seja lá por que for, como você compara, Luiz, e que ensinamentos podem ser ressaltados comparado com aquele indivíduo que está no hospital, que tem uma doença crônica e que vai morrendo aos poucos? Como que se processa a liberação, o desprendimento do espírito desses dois corpos? Veja, nós temos aí uma informação testemunhal, né, de Emmanuel, naquele livro Paulo Estevão, nos circos. Então, aqueles espíritos vieram como missão de darem um testemunho diante das feras. Eles eram atirados nas arenas, e nas arenas, então, antes que as feras os chegassem neles, antes que as feras os mordessem, eles já eram removidos do corpo humano. Então, esse desligamento, ele se processava. Por quê? Porque aqueles espíritos, pela sua evolução, não precisavam mais passar pela experiência da dilaceração dos corpos. Agora, nós, nessas condições, passamos por essas experiências normalmente por uma prova ou por uma expiação na condição em que nós nos encontramos. Então, é um fato contundente. Entende? A vida cessa. Porque você... A vida física. A vida física. Né? Então, a vida física e a vida espiritual, elas se rompem. Né? Não existe mais condições dessa ligação. Esse processo de desligamento, ele vai se processando de uma forma lenta. Até, inclusive, você precisa... Vamos imaginar, né? O espírito fica completamente aturdido, completamente fora da sintonia. Imagina você tomando uma paulada na cabeça. E vamos passar também por uma experiência. Por exemplo, quando você toma anestesia. Você toma anestesia, você às vezes passa 10 horas fora de órbita. E que depois, inclusive, você raciocina, você não lembra de nada. Mas você tem aqueles casos de experiência de quase morte. Sim. Vários casos registrados na ciência que o cara, diante de uma cirurgia, ele assistiu a sua cirurgia. Então, o que que acontece? São condições diferentes, né, e díspares, onde cada espírito, dependendo da sua condição, ele vai vivenciar aquilo de uma forma. Quanto mais nós nos exercitarmos nesse desprendimento durante o sono, mais facilidade nós teremos nesse momento. É isso, Allan, que eu vou fazer pergunta a você. O Kardec continua assim: o espírito, colhido de improviso, quer dizer, ele morreu, fica como que aturdido, e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Então, vou colocar duas situações para você, Allan. Um indivíduo comum, que ainda está preso à matéria, que ainda curte muito esses prazeres materiais, e um outro espírito já profundamente espiritualizado, moralmente elevado, e que os dois morrem subitamente. Como é o comportamento de um e de outro? Quais as dificuldades de um e de outro? A nossa vida real é a vida do espírito. Então, nós somos espíritos imortais. O ângulo de vista da vida assim faz com que aquele que desencarna, conhecedor e vivenciador desta realidade, que ele tenha uma chegada ao plano... Chegada? Eu acho que a palavra não é nem essa. Consciência. Ele tem a consciência de estar... O que ele já era, um espírito imortal que agora está livre de uma prisão no corpo físico. Então ele tem toda a liberdade do mundo. Agora, quando desencarna aquele que está materializado, preso a todas as condições da matéria, preso aos prazeres do corpo físico, ele não consegue ficar livre de saciar esses prazeres desse corpo físico temporário. Quando ele chega no plano espiritual e ele não consegue mais fazer isso, dá uma agonia. Você quer perceber a agonia? É assim, olha, faz um teste. Não almoce hoje. Pula o almoço, só jante. Você que está nos ouvindo, eu acredito que por opção, né? Todos aqui que estão nos ouvindo, acredito que poderiam almoçar. Mas, apesar do cheiro da comida que sua mãe, que seu marido, que sua esposa está fazendo, não almoce. Pule o almoço. Você vai sentir uma fome, A hora que der 2 horas da tarde, você está se revirando. 3 horas da tarde, você está desesperado. Você vai ficar numa agonia de chegar à hora do almoço. Ah, desculpa, a hora do jantar, para poder daí comer. Essa é uma necessidade do corpo físico, não do espírito imortal. Imagina você desencarnado, dependente destas refeições de horas em horas, dependente de outras atribuições do corpo físico, não mais podendo fazer. A sensação de desespero vai ser igual. E aí, o Alan, até queria que você falasse sobre uma coisa interessante, que ele fala assim, dependendo da evolução do espírito, para aquele cuja alma está purificada, a situação pouco dura, se essa situação de perturbação, porque já possuem em si mesmo como que um desprendimento antecipado. O que que é esse desprendimento antecipado? É o que acontece conosco todas as noites durante o sono. Durante o sono nós vamos ter aulas, vamos conviver com pessoas, né? O nosso espírito, ele tem essa liberdade. Agora, imagina uma pessoa que faz isso de forma natural, tranquila. Ele, quando desencarna, ele só está sem o corpo físico, continua a vida dele. Agora, aquele que é preso àquele corpo e àquelas convenções do corpo físico, ele não consegue facilmente aceitar estar no plano espiritual. Alan, Geraldo, uma coisa que me retornou. Assim que eu me tornei espírita, eu assisti uma apresentação de uma pessoa que era médium e ela fazia quadros, né? E ele explicava a respeito do reencarne. Então, quando o espírito reencarna, se é um espírito sem maiores elevações, ele passa exatamente ligado ao corpo. Ele não tem os desprendimentos do corpo físico e esse torpor vai até depois do nascimento. Agora, aqueles espíritos que já têm uma evolução, fica ligado ao corpo físico durante os 9 meses e inerte? E ele mostrava exatamente isso, que esses espíritos evoluídos não necessariamente ficam presos ao corpo físico. Eles continuam no plano espiritual em atividade, né? Enquanto o processo de reencarnação está ocorrendo. Está ocorrendo. Entendeu? É como se nós, eles tivessem sono permanente. E faz sentido. Porque nós, durante o sono, nós podemos nos prender. Então, enquanto o feto ali está se desenvolvendo, aquele espírito que já iniciou a ligação, ele permanece ligado. Ele tem uma liberdade parcial. Exatamente. Né? Entendeu? E isso se reflete, por exemplo, nas comunicações mediúnicas. Existem muitos médios que relatam isso. Quando aquele espírito que ele já conhece, o seu mentor espiritual, que ele sabe exatamente que aquela criatura só vai falar coisas boas, tal, ele pode até se despreender e se distrair com alguma outra coisa enquanto o mentor ocupa o corpo. Entendeu? Muito interessante. Então é exatamente a chave da coisa. É esse processo evolutivo. Para quem que você está entregando essa cátedra? É para uma pessoa confiante? Coisa... Deixa que ele vá resolver. Exatamente. E aí falamos do espírito comum, do espírito esclarecido. E aí o Kardec dá um destaque, Luiz. No suicida, a morte, né? Principalmente, excede a toda expectativa. Quer dizer, vai além. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Em rápidas palavras, Luiz, como funciona isso? Cada caso é um caso. Depende muito do motivo, dos elementos que o levaram àquela ação. Nós citamos aí o caso daquela senhora, né? Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Se você quer exterminar o seu corpo para acabar com o teu problema, realmente a primeira coisa que você vai descobrir é que o problema não acabou, né? E aí começa todo aquele tormento do arrependimento da coisa errada. A gente, quando faz uma coisa errada aqui, já é uma pena. Eu lembro que eu dei um calçapé no menino, o menino caiu, quebrou o braço. Meu Deus do céu, eu queria morrer. Por quê? Porque sabia, fiz uma brincadeira que não devia, o menino estava ali, com o braço quebrado. Para mim foi uma maravilha que a mulher levou para o hospital e, né, o meu problema foi atendido, quer dizer, ela resolveu. Agora imagina você diante de uma morte que você imaginou que iria pôr fim àquele problema. E você descobre que, pelo contrário, agravou. E essa mulher, ela foi levada a uma conclusão pela igreja. A igreja tinha lhe dado a informação que todas as pessoas boas vão para o paraíso. Então o filho dela era uma pessoa boa, estava no paraíso. Ela não teve bom, não teve. Ela era uma pessoa boa, era uma pessoa caridosa, foi se encontrar com ele. E ela pôs fim à vida para se encontrar no paraíso. Que coisa, não. Entendeu? Quer dizer, então é uma condição completamente diferente. É. Mas em outros casos, o suicídio, sim, em geral, sim, ele vai viver um grande sofrimento. Exatamente. Né? Por quê? Porque é um choque e outra coisa, é um ato de covardia. Né? Porque você, na realidade, no desespero, você quer se livrar da coisa. E você, então, põe fim à vida no intuito de querer eliminar o problema, querer chegar ao fim e encontrar uma solução para aquilo que você deveria lutar para resolver. Alan, o Kardec, aqui no item 14, ele entra num assunto assim. Como, eu acho que foi você que falou sobre um tema sobre a morte, né? Como se preparar para esse momento que vai chegar? Você querendo ou não, ele vai chegar. E ele dá o caminho, dizendo, para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que, ele dá um destaque, abdique das vantagens imediatas em prol do futuro. Como funciona isso para facilitar esse momento que vai chegar? É uma fórmula simples, né? Entregue os seus bens e siga-me, né? Só isso. Só isso, né? Simples assim. Não, mas eu acho que a natureza, ela não dá saltos, né? Tudo segue numa ordem natural, né? A natureza, ela não dá grandes saltos. Então, não adianta a gente também querer ser o ser ideal, idealizado, modelo perfeito hoje. Mas nós temos que ter um foco de transformação. E dentro da capacidade de cada um, ir se transformando diariamente em cada atitude. Então, na hora que você está trabalhando, você trabalhar pensando no outro ser humano como um espírito frágil, imortal, que também está em aprendizado. Quando você conviver em família, da mesma forma, todos ali são seres frágeis, espíritos reencarnados, precisando do seu amor. Quando você olhar para o espelho, lembrar que você também é um espírito frágil, que também precisa do seu amor. Quando a gente conseguir abrandar um pouco os nossos olhos do julgamento, nosso e do outro, a gente começa a viver mais espiritualizado. E se além de não julgar, conforme o convite do programa de hoje, né? Você ainda puder amar, aí você está nesse caminho, mas dando braçada larga para chegar na desencarnação pleno da sua condição espiritual. Sem sofrer tanto assim, né? Sem sofrer tanto. E no último item aqui, eu vou passar para o Luiz, você vê que é o último tópico desse capítulo, em que o Kardec, ele dá dezenas, centenas de informações sobre a morte, mas ele dá um destaque assim, ele fala, com certeza não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado, nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Então o Kardec, de maneira brilhante, ele deixa claro que o Espiritismo é um caminho onde tem centenas de informações. Ele tinha certeza, ele tinha consciência disso, que vivemos no mundo ocidental. Então o Espiritismo, ele é uma doutrina mundialmente conhecida, mas ele é mais conhecido no Ocidente, porque no Oriente ele é menos conhecido. E aí ele entra no aspecto de religiosidade, que é muito importante, é um dos fatores importantes para o crescimento do espírito. E aí eu tomei, Luiz, só para dar uma introdução, o conceito de religiosidade, porque o Kardec ele dá um destaque que esses conceitos vão mudando ao longo do tempo. Então eu estava revendo que mais ou menos em torno do século XVII, a religiosidade, as religiões, a religiosidade tinha o sentido de piedade, era um pensamento quase que predominante na sociedade, que ser religioso era ter um sentimento de piedade. Tudo muda, os conceitos mudam, tudo evolui, a própria sociedade terrena vai ganhando novos conhecimentos e mais ou menos em torno do século XVIII, aquele conceito de piedade quase que cedeu lugar ou incorporou que a religiosidade era um sistema de crenças alternativas. Então já saiu de um momento e foi para um outro momento. E no século XIX, todo mundo crescendo, evoluindo, o sentimento de religiosidade, o entendimento, passou a ver como esse momento como um organismo complexo, onde começava-se a tentar desvendar o que era o islamismo, o hinduísmo, o cristianismo. E nós, os ocidentais, o texto fala isso, nós inventamos algumas palavras. Ele fala, nós inventamos o hinduísmo e o budismo. Porque quando você vai entrar na Índia, você vê que existem vários sistemas de crenças. E é muito comum na China o indivíduo ter três religiões. Ele é taoísta, ele é confucionismo, então ele entende que aquilo é um mecanismo para ele crescer. Ele une duas religiões, três religiões, faz um trabalho consigo mesmo e cresce. Então o Espiritismo não é o único caminho para a salvação, mas ele está oferecendo a nós, ocidentais, um meio muito prático e objetivo de crescer. Então eu queria, Luiz, que se fizesse uma explanação sobre isso. Olha, se você fizer um esquema onde você relacione as crenças de todas as religiões, vamos imaginar que você consiga conhecer todas as religiões do mundo e você faça uma relação de 10 elementos que cada religião acredita. Sem sombra de dúvida, você vai encontrar um denominador comum em quase todas elas. Então, quase todas as religiões, porque o próprio ser humano ele tem essas virtudes dentro de si. Então, se a religião tentasse conduzi-lo a um valor que ele não tem dentro de si, elas seriam fadadas ao fracasso. Quando o Espiritismo surgiu, ele surgiu com a intenção de que as religiões abraçassem a sua causa, introduzissem dentro dos seus parâmetros aquilo que ele pregava, que é a simplicidade. O que o Espiritismo fala é tudo aquilo que o cristianismo primitivo falava e que Jesus queria introduzir no judaísmo. Então, na realidade, você vê que o ensinamento espírita, o ensinamento cristão, ele tem na essência aquilo que é próprio do ser humano. Então, você pode ir lá na Índia, numa religião que você nunca ouviu falar, e você vai observar que eles têm um apreço pelo próximo. E isso é uma coisa que... Né? Por quê? Todos nós recebemos a instrução de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os profetas não falaram, vós sois deuses. Jesus repetiu, vós sois deuses. Né? O profeta falou que vós sois deuses. Eu não posso dizer que sou filho de Deus? Então o espírito humano hinduísta, budista, seja o que for, tem dentro da sua essência os valores. Isso está lá. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz entre os homens, ele só quis dizer o seguinte, dá vazão, né? Espelha isso, né? Burila isso. E deixa falar. Então, o Espiritismo, como muitas outras religiões, eles têm a essência para transformar o ser humano. É um caminho diferente. Tá? Então, não é exclusividade do Espiritismo. Agora, na essência, é tudo aquilo que... Alan, e para fechar aqui, O Kardec, ele finaliza o texto falando o seguinte: todos nós aqui eventualmente somos convidados a ir num velório, alguma coisa assim. E ele fala assim: pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito. Qual a importância da prece nesses momentos em que você se defronta ou tem que conviver com um momento de velório? Eu gosto muito de dar o exemplo de André Luiz. André Luiz, ele chega no plano espiritual desencarnado e passa numa região umbralina, ou seja, com uma região consciencial do arrependimento da vida que levou, sendo taxado de suicida por quase 8 anos. Quando ele já não aguentava mais isso, quando ele estava no limite daquela pressão psicológica, ele lembrou de fazer uma prece. Quando ele fez a prece torta, mas prece sincera, vindo do coração, duas entidades espirituais se manifestam, aparecem ali para ele e falam para ele: André, viemos aqui te pegar, vamos embora. Ele chega no plano espiritual e perguntando à mãe dele: eu quero ver minha mãe, quero ver minha mãe. E a mãe demora um pouco para poder vê-lo, né? E um dia ele vê a mãe. E ele dá uma dura na mãe, né? Puxa vida, mãe, né? Largou lá naquele lugar lá, anos e anos, né? Você nem para ir lá me ver. E ela fala assim: estava do seu lado desde a hora da cirurgia que levou você a óbito. Você não me via por falta de elevação do seu pensamento ou das suas vibrações. Você foi acompanhado diariamente por essas entidades espirituais e por mim, na onde você estava. Mas só conseguiu nos ver quando o seu padrão vibratório melhorou. Estávamos lá do seu lado. Você não tinha acesso, mas não era nós que não podíamos te ver. Era você que não conseguia nos ver. Então, dessa forma, eu sempre dou muita dica para a pessoa. Hábito da prece tem que ser desenvolvido. Porque se você não tem o hábito da prece, você vai fazer igual o André. Vai ficar 8 anos para lembrar de fazer uma prece e sofrendo desnecessariamente. A única coisa que você tem que aprender aqui nesse dia, nessa hora aqui: prece, faça prece. O padrão vibratório, nós acessamos outras camadas de espíritos que estão ali querendo nos ajudar. Aí você começa a funcionar muito mais na sua intuição, você começa a virar uma antena receptora de outras energias, de outros fluidos. E você se torna mais assistido, mas não porque os outros não querem te assistir, mas porque você permite a assistência, porque você se conecta a essa assistência. Então a prece é essencial para a hora do desencarne. Eu quero dar um pitaco porque eu cataloguei esse assunto e sobre velório. E quero passar uma informação que eu acho que nós temos que difundir, porque é um conhecimento. O que se assiste nos velórios é um verdadeiro crime. As pessoas ficam naquele bate-papo, aquele troço, é um zumbido danado. A única coisa que não fazem é prece. Eles fazem um ritualzinho ali na cabeceira do caixão, fecha os olhinhos e tal, e depois começa o bate-papo, aquela zoeira no velório. E tem outras que às vezes, inclusive, pode ser até pior. Aquele negócio de todo mundo rezando em voz alta, que é uma zoeira danada no velório. Aquilo lá deixa o defunto tonto, porque aquilo lá é uma verdadeira bagunça. Então, se nós tivéssemos consciência, e os espíritos são muito claros com relação a isso, nesse momento, a nossa atuação auxilia no despreendimento daquele que desencarnou. Então, nós cedemos com o nosso fluido vital elementos para a espiritualidade se utilizar desse mecanismo para ajudar no desenlace. Então, a nossa postura no velório teria que ser exatamente essa, de ficar ali orando, pensamento sereno, nada de bate-papo, nada de encontro social. Tem até piada, né? Tem até piada. E eu lembro que eu tinha um amigo que o avô dele foi velado na casinha que ele morava, né? E aí, e era um costume entre os antigos, ficava todo mundo naquela roda e a pinga circulava. Pinga? Pinga, garrafão de pinga. É, vamos beber o morto, era a frase que saía. Verdade. É, verdade. Não sabia disso. É, garrafão de pinga. Beber o morto. Ficava, passava a noite e a pinga corria solta. Porque era um hábito e aquilo lá, entendeu? Quer dizer, completo desconhecimento daquilo que o Espírito de Verdade fala. Amai-vos e instruí-vos. Porque depois que você lê sobre a questão do velório, você tem um outro comportamento no velório. Muito bem, 10 horas e 35 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita também vive da sua ajuda, do depósito identificado que você pode fazer numa dessas contas que nós sempre falamos. A conta de preferência é o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0. E o CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. E outras contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil e do Banco Itaú. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. 10 horas e 37 minutos. Qual é a música, Luiz? Uma música linda que eu aposto que o André também ainda não conhece, né? Mas é uma música maravilhosa que vocês vão adorar, mas é um clássico da música. com essa música clássica maravilhosa, interpretada por Frédéric Chopin, realmente enobrece mais os nossos trabalhos aqui. Muito bem, 10 horas e 44 minutos. Estamos prontos para começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje vamos começar o capítulo 25, que trata de um assunto muito interessante e que certamente levará perguntas, questionamentos e até um grande aprendizado. Fala sobre transfiguração, multiplicação de pães e, entre aspas, ressurreições operadas por Jesus. Então começamos pela transfiguração. E a Terezinha, ela fala, Luiz Alain, Alain e Luiz fazem os comentários. Terezinha diz: resumamos as narrativas evangélicas. Jesus levou Pedro, Tiago e João em particular a um alto monte com o propósito de orar. Enquanto ele orava, seu rosto se modificou, resplandecia como o sol. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aparecem Moisés e Elias, ambos já desencarnados, e conversavam os três sobre uma partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aí existe uma explicação da Terezinha que é interessante. A Terezinha dizendo sobre o que é a transfiguração. A transfiguração é, abre aspas, uma transformação fluídica, uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, fecha aspas. E depois uma nova frase: geralmente é perceptível a todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível. Luiz, como se processa isso? O corpo, ele retém o espírito. O espírito está preso ao corpo. Existem vários fenômenos que consistem exatamente do despreendimento desse espírito e aparecendo, por exemplo, num outro local. Existe, por exemplo, o aparecimento onde, inclusive, ele é tangível, que é a bicorporiedade. Existem casos registrados pela Igreja Católica, que é o maior crítico com relação a esses fenômenos, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua. Ele estava pregando, ele ficou em estado sonambúlico e ele apareceu num julgamento em Lisboa. Em Lisboa, onde o outro estava sendo julgado. O pai dele estava com a corda no pescoço. Estava sendo julgado. Então ele foi lá, defendeu, e tudo isso registrado, quer dizer, é um fato. Existem fatos, inclusive a própria Rede Globo, há uns 20 anos atrás, apareceu que são as agêneres, que são aqueles espíritos que aparecem tangíveis exatamente como qualquer criatura. Então, essa aparição, por exemplo, do Elias, do João Batista, do Elias e do Moisés, né? É o espírito se manifestando. O espírito pode se manifestar não estando mais no corpo físico ou estando ligado ao corpo físico. A transfiguração se dá quando ele está ligado ao corpo físico. Então, o seu corpo espiritual, perispiritual, ele aparece junto com o corpo físico. Então, ele transcende a área física e ele é reluzente, ele é brilhante, chamando a atenção. Isso aí são muitos casos registrados na história. Alain, você como um grande estudioso do perispírito, entre outras coisas, como explicar isso, Alain, do ponto de vista físico, perispiritual, essa transfiguração? Porque ela cita que não é só o vidente que vê, é qualquer indivíduo que vê a transfiguração. O que é, como funciona isso, Alain? Tecnicamente, ela é uma sobreposição perispiritual sobre o corpo físico. O corpo perispiritual, ele tem uma das características, uma das suas propriedades, ele pode se tornar tangível e, logicamente, ele pode se tornar visível. É uma propriedade do corpo perispiritual. Normalmente, você não o vê, porque a gente se manifesta, enquanto encarnado, através do corpo físico. Mas, por exemplo, Divaldo tem inclusive vídeos sobre isso, fazendo palestras. No final ele faz prece às vezes de Bezerra de Menezes. Você começa a ver o Bezerra de Menezes no seu rosto, assim. Você vê a ele muda a voz, você vê, parece que a barba assim do Bezerra, o rostão do Bezerra, assim, né? Ele consegue, ele permite tanto a presença do espírito ali fazendo aquele trabalho, que isso acontece até para aumentar a crença, a credibilidade ao lado, né? De quem está ali olhando. Então isso é possível, sim. Eu tive uma experiência pessoal. Quando nasceu a minha última filha, a Diene estava na maternidade e ela estava muito enfraquecida. Então, ela sentada na cama, eu observava o semblante dela, dançava, entendeu? Quer dizer, eu via o seu corpo físico e via uma coisa transparente se deslocando para o lado direito e lado esquerdo. O enfraquecimento dos laços que prendiam o espírito permitia isso e eu consegui ver, entende? Mas foi uma aparição casual. Muito interessante essas explicações e esclarecem, tenho certeza, muitas dúvidas. Sabe uma coisa que é interessante? Faz um exercício, você pegando nas palestras, fixa o olhar no palestrante. Quando ele é inspirado, você começa a ver, observar a aura dele. Nossa, interessante essa fixa colocação. O olhar. Fixa o olhar. É um treino, treino. Você vai treinando, vai olhando, vai observando. É muito interessante. E nessa mesma sequência, a Terezinha fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Até hoje, aonde você vai, muita gente fala, os pães se multiplicaram, outros, não se multiplicou, foi apenas uma ilusão. E assim, muita gente fala. E a Terezinha escreve assim. Relatam, vou pedir que o Alan faça o primeiro comentário. Relatam os evangelistas que Jesus, por duas vezes, multiplicou pães e peixes para atender a multidão que o seguira até uma região deserta. E ali ficaram ouvindo e recebendo curas, mas, por não se terem munido de alimentos, estavam a ponto de passar fome. A primeira multiplicação é relatada por Mateus. A segunda somente por Mateus num outro momento. As diferenças entre as duas são pequenas, pois em ambas Jesus aproveitou o de que eles dispunham, que eram alguns pães e peixes. Mandou que o povo se assentasse em grupos. Orou, tomando os pães e os peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Depois fez a repartição entre os discípulos e estes para o povo. Todos comeram à vontade. Como funciona isso, Alan? Eu não sei, viu, Geraldo? Na realidade, eu não sei. Senão você fazia, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso aí. O que o alimento... O alimento, ele na realidade, é para o corpo físico, certo? Agora, você já teve em algum momento da sua vida assim, tão empolgado com alguma coisa que você esqueceu de almoçar, por exemplo? Sim, ou jantar, sim. Sei lá o quê? A gente fica tão empolgado com aquilo, você está tão entretido com aquilo está tão... Ele te alimenta até, né? O corpo físico... Não tem aqueles sufistas na Índia que passam semanas sem comer, em concentrações, também através de treino, evidentemente, e tal... Então, o alimento físico, ele é meio assim, não vou dizer desnecessário, mas ele pode ser suprimido por alguns momentos. Talvez, naquela hora, o que aconteceu não foi bem isso, né? A gente tem que pensar como que isso aconteceu, porque ainda não existe um fenômeno que explique essa multiplicação. E aí, dando sequência, eu até pergunto para o Luiz... Posso colocar uma coisinha só? Essa questão da multiplicação dos pães, na realidade, o que o texto ele divulga é que o pessoal foi saciado. Saciado, isso aí. Tá? Então, o que, que acontece? O pessoal saciado se presume, porque é essa forma que nós conhecemos, que foi alimentado de alguma forma. Então, simbolicamente, a fala de Jesus alimentou o povo. Era isso que eu ia fazer, porque na sequência a Terezinha fala assim: como explicar este fenômeno? E aí eu gostaria que você fizesse comentário sobre esse texto da Terezinha. A Terezinha escrevendo: Kardec entende que não houve o fenômeno materialmente. Isso está registrado no livro A Gênese. A passagem seria simbólica, representando que Jesus, abre aspas, alimentou, fecha aspas, espiritualmente a multidão, que magnetizada por sua presença e atenta à sua palavra, nem sentiu a falta do alimento físico. Então aí vamos falar sobre doutrina. Eu cataloguei esse assunto. Eu até estava procurando aqui, mas o meu celular acabou a energia. Né? Ele zerou. Mas se esse trecho, por exemplo, aparece no Livro dos Espíritos e os Espíritos dissessem assim: Jesus multiplicou os pães através de fluidos e tal, deveria-se tomar essa interpretação, porque isso é doutrinário. Agora, eu creio que os Espíritos não mencionaram isso no Livro dos Espíritos. Kardec comenta na Gênese, isso eu tenho certeza. É, na Gênese que ele fala. Exatamente, entende? Então, o que acontece? É um texto que a doutrina espírita, para ter uma opinião, ela teria que criar a generalidade e concordância dos Espíritos. É isso que eu ia perguntar para o Alain, porque é o seguinte, ele fala aqui mais adiante: entretanto, não seria impossível um fenômeno de efeitos físicos, exatamente, materializando substâncias. Quer dizer, segundo a Terezinha, segundo o Kardec, a opinião dele, acho que isso não aconteceu, mas isso não é impossível. Exatamente. É, impossível nada é, né? Mas é, realmente eu também acredito que não foi desse jeito aí. A gente tem que ver que são histórias, né? Para aumentar a credibilidade ali dos textos. É, eu imagino, né, assim, ouvindo os comentários de vocês, que você vê Jesus, está com ele alguns minutos, algumas horas, devia causar um impacto emocional muito grande em todas as pessoas que o viam, que ouviam a sua palavra. Então esse mecanismo devia criar uma condição que a pessoa se sentia feliz sem necessidade de outras coisas físicas, porque naquele momento devia ser um momento, aspas, um momento mágico, em que você se satisfaz com o que está ali, passa fome, passa sono, passa tudo. Depois disso desaparecido, você volta a ser o humano como sempre foi. Eu imagino que seja mais ou menos isso, mais ou menos isso. E a Terezinha, só para finalizar, ela fala: qual foi a repercussão? A repercussão, porque todo mundo saiu dizendo que estava saciado. Ela falou: a repercussão foi grande. A multidão depois queria proclamar rei a Jesus, mas ele não aceitou. E advertiu a todos: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Ele já deu a dica ali, né? Ou seja, que procurasse assimilar sua mensagem, seus ensinos e seus exemplos. Um fato, né? Quando Jesus enaltece isso, e você há de convir que se a coisa realmente fosse assim, seria fácil resolver os problemas do mundo, né? Quer dizer, pura e simplesmente, cada vez que houvesse falta, o médium, né? Exatamente, multiplica, né? Então, eu acho que realmente é mais por aí. Existem condições. Eu tive uma experiência pessoal, né? Eu, uma ocasião, em Florianópolis, era molecão. Eu e um amigo, 10 horas da noite, nós começamos a jogar dominó. Os dois, sozinhos. Olha que dois abilolados, né? Fomos jogando dominó. Geraldo, a minha mãe acordou. Aí, daqui a pouco, ela olhou e disse assim: vocês ainda estão aqui? Eu olhei para a janela, estava amanhecendo. Entendeu? O que acontece? Ficamos naquele ambiente, nos envolvemos naquilo e nem percebemos o tempo passar. Alain, para finalizar, esse ensinamento da transfiguração, da multiplicação dos pães, o que você diria, o que isso pode acrescentar ao nosso dia a dia, na sociedade e dentro do lar? Eu acho que nós temos coisa mais básica para pensar nisso aí. Eu não sei quanto que isso pode acrescentar realmente, Geraldo. Eu sempre fugi muito no estudo da Bíblia, do Evangelho, desses fenômenos que são muito, muito complexos de explicação para nós hoje. Eu me concentro mais nas explicações morais, mais nessa parte da transformação. Então, isso aí às vezes beira para mim que nem foi verdade, que foi acrescentado para dar uma magnitude do que era feito, para exaltar... Né, pra... Não é o primordial, né? Não é o primordial. Se concentrar nisso, hoje, eu acho que é desnecessário, mas isso é um ponto de vista meu, particular. Eu não vejo como tudo isso pode melhorar a vida em família, não. Esses fatos aí... Não tem aquela repercussão imediata. O mais importante seriam essas situações básicas... que são mais necessárias nesse momento. Muito necessárias. Mas é opinião pessoal, vamos deixar claro isso. Eu gostaria de acrescentar só. Isso aí é no seguinte sentido. Que a gente acredite que a sugestão, ela pode nos auxiliar tremendamente. Sim. Né? E esses casos, eles vão formando um banco. Um banco de dados. Nós citamos aqui outro dia o caso do Chico, que ficou muito entristecido porque houve uma receita de um remédio, a mulher não tinha dinheiro, o Chico também não tinha, e aí depois a mulher apareceu boa. E aí o Chico disse, o que aconteceu? Ela disse, não, eu cortei a receita em 30 e fui comendo um pedaço a cada dia. E aí ela relata que estava boa, ela estava com pneumonia. Né? Então, você vai dizer assim, eu vou citar esse cara. Não, registra. Né? Tem os pães, tem os peixes, tem essa mulher. Né? Que a sugestão pode fazer maravilhas. E a gente conhece a sugestão. Né? Muito bem. 11 horas. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos os nossos amigos. Eu hoje mandei 1000 convites. Nossa. Né? E eu espero que alguns desses tenham sintonizado, porque o nosso trabalho é exatamente isso. O Vadimeco Espírita ficou conhecido mundialmente porque nos congressos eu distribuía um santinho a cada sentante daquele lá. Eu dava um santinho e dizia assim, você já conhece esse trabalho? Não. Por favor, acesse. Entende? Então, com isso, algumas pessoas foram examinando. Então, a mesma coisa no nosso programa. Se alguém sintonizar e gostar, vai continuar. Meu querido Alain. Uma ótima semana a todos nós. Que a gente possa ter uma semana fantástica. Temos notícias de possíveis chuvas essa semana. Nossa, Cirilo. Para aliviar um pouco esse calor que está nos desgastando. E obrigado por todos que estiveram conosco. E amanhã vou estar lá em Santa Bárbara, Geraldo. Na Cabina Progresso ou Badueira? No Maria Goretti. Maria Goretti. Então tá certo. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.